dentro la stoma, prende a mettere un po' di freddo, un po' di freddo, un po' di freddo.

Isso, 0, mantém a nível 3, nome 0. Tirando o centro Amazonas com a frequência 133.7, alterna 1.2000.1. Reset. Ativo, senhor. Vamos ver se vocês poderiam confirmar o vento da presente posição.